Ladies and gentlemen, it's time to role play. Fala aí, roleplayers! Estamos de volta com o RPGcast, o podcast mais decisivo de toda a blogosfera. E dessa vez, para falar de um tema aí que aguça a imaginação de todos os ladinos da Terra-média até tempos contemporâneos. Vamos falar sobre a máfia, uma das maiores organizações criminosas do planeta. Temos aqui a galera do RPG Vale, que você já conhece, o Daniel Dark Wolf, e o Mr. Game Dev, nosso editor Motherfucker, recebendo também a participação especial do Tainan, daqui a pouco ele vai se apresentar para vocês, e infelizmente não recebendo a participação do Eduardo Caetano. A gente tinha convidado ele, infelizmente deve ter acontecido algum problema com o Eduardo Caetano, autor de Violentina, mas está aberto aí no próximo podcast, ele pode aparecer também, pode trocar ideia com vocês, e vamos conversando aí que o bicho vai pegar. Eu sou o RPGista, e a mão que levanta o escudo é a mesma que desce o cacete. Eu sou o Daniel Darkwolf, e se a vida fosse o RPG, os blogs seriam a máfia. Aqui é o Mr. GamerDev, e eu mantenho os meus amigos por perto e os meus inimigos embaixo da sola do meu sapato. Aqui é o Tainan Bonaldo, e eu vou lhe fazer uma oferta que você não pode recusar. Galera, antes da gente começar o nosso papo aqui sobre a máfia, que vocês já perceberam que vai ser um papo muito louco, muito quente, assim, cheio de coisas bacanas para discutir, vamos aos nossos e-mails, né? Então vamos correndo para nossa taberna, que tem uma coisa bem legal para vocês nos recados por lá. Ok, I'm back. Eu vou pedir desculpa para todos os nossos ouvintes, porque a gente acabou trazendo um bardo para falar com vocês, olha só. Direto da tenda do bardo, cara, que grande coisa, mano, um bardo, eu não tô botando fé nisso, cara, foi ideia do Mr. Game Dev. Olha só, tá vendo? Ah, eu juro que dessa vez eu não vou xingar vocês aqui. Okay? Você pode xingar à vontade, eu edito depois. Vai ter muito pano pra manga ainda nesse nosso papo, mas a gente agora falando sério, estamos aqui recebendo o grande parceiro Victor, do podcast Tenda do Bardo. Dá um alô pra galera. Fala galera aí, eu Victor, Tenda do Bardo Podcast, mais uma parceria aqui com a galera do RPG Vale. E nós estamos aí pra qualquer coisa e deixa a palavra com os caras aí. Pode seguir. Não, sabe como é que é? Eu tava fazendo nada, resolvemos dominar o Egito e falei, ah, vou junto, vou gravar o podcast, vamos ver qual que dá nisso daí. E ele tá aqui pra falar os recados com a gente. Tem bastante recado legal. Tem que agradecer imensamente a recepção que o RPGcast 12 teve. Ele já se tornou um dos posts mais acessados no nosso blog durante essa semana. E no Twitter também, vários comentários do pessoal indicando para outras pessoas o podcast, falando que foi um grande podcast. Valeu, obrigado a todo mundo aí que ouviu. Mandem seu e-mail, né? Sem seu e-mail a gente não vai ter um feedback. Sem o feedback a gente não vai saber se tá fazendo certo ou não. Valeu mesmo. Isso é uma coisa que eu deveria fazer lá no nosso podcast, mas realmente nunca consigo lembrar na hora. Tá rolando o concurso da RPG Girl. Todos os RPGistas aí que não acreditavam que existiam garotas jogando RPG, tá aí a prova. Tem bastante garota jogando RPG. A gente tá liberando cada semana 4 novas candidatas para serem votados. A primeira votação aconteceu quarta-feira passada. É, nós já temos o resultado que vai ser divulgado nessa semana, no próximo post, né, nas novas candidatas. Pô, explodiu minha cabeça, cara. Foram 100 votos para as primeiras candidatas do RPG Girl. Primeira seleção só já chegou a um nível moda foca de votação aí. A galera se empenhou bastante. As garotas fazem sucesso aí, cara. Olha aí. Meu irmão, não adianta. RPGista é tarado, quer ver peito, tem gostosa. Na verdade, as garotas estão bastante comportadas também, porque tem menor de idade aí, a gente não pode misturar as coisas. É um concurso para eleger a mulher garota que representa o RPG, né? daí pra frente. Então não precisa ter gostado de fazer essa questão na parada. Não é um concurso de beleza, né? É um concurso pra ver quem é mesmo a RPGista com mais prestígio, né? A galera que tá comentando, que tá votando, tá exatamente priorizando isso, né? É. Falando de como as pessoas se apresentaram, cara. As que se apresentaram contando a sua história de vida com RPG conseguiram um destaque um pouco maior nessa primeira seletiva. Tanto que teve gente aí que montou no seu blog uma outra descrição gigantesca, pedindo voto, fez campanha no Twitter, no Facebook, interagindo bastante. RPG Girl, mais um sucesso aí do nosso blog RPG Vale. Continue acompanhando, que vai vir muita coisa boa pela frente até o final desse concurso. Só temos a agradecer aí as garotas que deram a cara, a tapa, né? Mostraram realmente a coragem de ir e se apresentar no concurso, né? Porque se não fosse elas, não teria concurso, né? Valeu aí, meninas! Agora que o concurso tá no ar, tô recebendo pelo Facebook, pelo e-mail e pelo Twitter, pedido de novas garotas querendo participar também. Eu tive que falar, pô, na verdade a seleção aconteceu em dezembro, né? Agora tá acontecendo o concurso final mesmo. Mas mesmo assim, tô pedindo pra essas novas garotas enviarem as suas fotos. No final do concurso a gente vai colocar um álbum lá no Facebook com todas as garotas RPGistas que enviarem mensagens, vídeos, fotos, qualquer coisa pra gente. É isso aí, quem sabe a gente não faz aí um concurso RPG Girls 2, versão 2. Ó, tem que desapontar todas as garotas que pediram no Twitter pra mim fazer o concurso do RPG Boy. Vocês cortam essa ideia pra não, ter não, nada. Não. Garotas, imaginem assim, ó. Fiquem... Ah, vocês queiram um cara com bastante história, né? Porque um homem sem barriga é um homem sem história, né? Ó, aí, tá vendo? Muita cerveja com história pra contar, né? Bardo, coisas de bardo. É? Ó, mas fiquem com Aragorn mesmo, com o Legolas. Cara, não precisa de concurso. Ah, RPG Boy, Aragorn, pronto. É, tudo de bola, cara. Já era. Se você quiser um baixinho, tem o Frodo. Nossa. Bota o Frodo no colo, né? Tolkien já elegeu o RPG Boy. Por que você tá querendo fazer essa bagunça toda na mente da galera? Esqueçam isso. Pois é, caros amigos e amigas, nós devemos aqui agradecer a On Game pelos Closed Beta do Asda 2 que eles enviaram pra gente aqui. Nós temos milhares e milhares de keys pra vocês. A gente não sabe o que a gente vai fazer direito com esse negócio. A gente vai sortear o que a gente vai fazer. Se vocês quiserem mandar aí suas sugestões, de graça não pode ser. Vocês vão ter que participar aqui com a gente aqui no RPG Vale e aumentar o nosso status aí também. Quem acompanha o RPG Cast sabe que a On Game tá sempre apoiando o nosso blog, pessoal, muito firmeza, assim, eles foram a primeira publisher de MMO do Brasil, e acreditam muito no RPG de mesa, botam muita fé no nosso blog RPG Vale, estão compartilhando RPG Power na blogosfera, então a gente vai dar nossa força para um game que é uma empresa com selo RPG Power de qualidade. RPG Power! Isso aí! No RPG Vale a gente já tem um post falando sobre as inscrições abertas para o Closed Beta do Asda 2. Só que vocês têm que ir lá, né, e tentar na correria buscar a chave de vocês. Aqui não, nossas promoções a gente já tem as chaves para vocês já, tudo certinho. A gente só vai ver direitinho como que a gente vai fazer. As nossas chaves já estão garantidas, certo? Então vocês acompanhem o RPG Vale, acompanhem o RPG Cast e os nossos Twitters para vocês ficarem de olho aí nas promoções que vão surgir. Outra empresa aí que bota muita fé no RPG, que tem o selo RPG Power de qualidade, é a Blizzard. Não tem que falar da Blizzard, né, cara? Que vamos falar da Blizzard, mano. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Só uma coisa pra pode dizer. Falar. A Blizzard está com o RPG Vale. Nós estamos com o RPG Power lá no auge. Estamos moda foca. Se preparem aí, porque a galera da Blizzard tá mandando para o nosso blog algumas camisetas do World of Warcraft. Então a gente vai ter camisetas do World of Warcraft para distribuir pro pessoal. Só esperar a fantástica caixa da Blizzard chegar aqui pro pessoal. E vamos criar uma promoção nova, louca. E vamos pensar em como a gente vai distribuir também essas camisetas da Blizzard. Olha aí, rapaz. Pra você ver o que a gente não faz pelos nossos leitores, né? Quem escuta o podcast lá do Bar, a gente vai dar uma repaginada meio absurda nele. Então vocês podem esperar por boas novidades. O site já deu uma mudada de cara aí, né? Quem não conhece o Tendo do Bardo, é o www.tendadobardo.com. E lá a gente fala tudo sempre com um pouco de acidez. Então não espere a gente falar bem das coisas. Você só vai ver a gente falando mal. Então, o Tendo do Bardo é basicamente isso daí. A gente vai dar uma modificadinha no nosso podcast, né? Quer dizer, até nós encontrarmos o formato perfeito, né, cara? Demora um tempo, né? Então, nessas férias aí eu pude ter um overview de todo o podcast, de tudo que eu tenho recebido nos feedbacks. E a gente vai mudar e vai começar pelo nome, que não vai ser mais Tendo do Bardo Podcast. Agora vai ser o Bar do Bardo. Bar do Bardo. Então, é isso aí que vai ser agora o nosso novo podcast. Vai ter um spoilerzinho de leve pra vocês e o nosso podcast é a conversa de bar sem bar, né? Então, vocês podem esperar coisas boas por vir. Ah, e se liga na nossa fanpage, facebook.com/tendobar. Curta lá a gente e se liga nas promoções, que a última que acabou foi legal, foi uma parceria aí com uma marquinha legal aí de camisas e, bom, duas felizes pessoas ganharam uma camiseta mole, então esperem novas promoções. É isso aí. Nerds malucos com cachaça na cabeça. Exatamente. E o Mr. Games, vamos aproveitar que ele falou sobre o blog dele e vamos pro nosso giro RPG na blogosfera. Olha pra ver, tem uns recadinhos aí que a galera mandou pelo Twitter. Oh. Rodrigo Big já mandou um recado pro Thiago lá, o nosso autor, o Chiti. Falou pro Thiago que ele quer ler sobre uma lua de sangue antes do mundo acabar. Usou a tag recado RPGcast. Ah, sim. Ó, você tem que usar a recado RPGcast, senão não entra no nosso recado aqui, hein, cara. Tem que usar essa porra. A gente vai botar essa no Trend Tops lá em cima. O arroba Rudolf_LT. Ele já mandou aqui um recado querendo que mandar um abraço pro grupo de RPG do IFC Araquari. A galera do Araquari, grupo de RPG do IFC, abraço mandado pelo seu anão, o Eduardo aqui, o Rudolf, e RPG Power pra vocês. Continuem ouvindo o RPGcast e mandem seus e-mails. Quem mandou mais outro recado também aqui no RPGcast é o Twitter Me Dá Um Real. Claro que eu não vou te dar. Ele falou assim: manda um alô pra eu e pra minha mesa do Legend. Ó, o alô tá mandado. Abraça RPG Power pra mesa de Legend. Ele falou pra mandar um alô pra eu. Alô, eu. Tchau. Alô, eu. Eu te amo. O alô tá mandado. Valeu pelo carinho aí. Continue essa mesa de Legends dele. Manda e-mail pra gente também. Se tiver contos, manda pro Daniel no contos@rpgvale.com.br. Quem mandou um recado também, a galera da rpgbrasil.com.br. Ele usou a hashtag lá e falou que tem um recado, que é o lançamento do manual básico do Ultimato RPG, o sistema base do site deles, rpgbrasil.com.br. Depois a gente vai postar o link aqui pra vocês, acessem o site dele, dê uma conferida no manual básico do Ultimato RPG. Valeu pelo recado também. A equipe RPG Vale cresceu, a nossa guilda ganhou novos integrantes. Você entra lá na RPG Vale, tem a aba de autores do blog, você vai ver que tem uma galera firmeza escrevendo pra você. Tem os autores que são os caras mais loucos que estão com a gente quase praticamente nesses 2 anos aí, acompanhando. Você já conhece esse pessoal. Tem os convidados que a gente convidou pra escrever no blog também. Um desses é o Douglas, um ilustrador que vai estrear semana que vem umas tirinhas que eu tô fazendo no roteiro junto com ele, e a gente tá produzindo aí pro blog. E temos três redatores postando notícias pra vocês: o FBRC_Machado, o Glauco Lessa e o JFF. Galera aí que participou da nossa seleção, foram mais de 23 e-mails de pessoas querendo ser redator da RPG Vale. A gente escolheu os três mais sangue no olho e jogamos eles na equipe. Tá aí com a gente ganhando level pra ficar na guilda forever. É, a redação do RPG Vale tá pior do que busca por emprego, cara. Daqui a pouco vai ter 50 pra 1. Olha quem vai a Campus Party, tá em uma de furão entrevistar todas as possíveis e impossíveis pessoas pra lá. Então, nosso blog ganhou carta branca lá aberta na Campus Party pra participar da coletiva de imprensa para cobrir todos os eventos. E eu vou estar lá, o RPGista, para encher o saco de todo mundo que eu encontrar e trazer informações pro nível roleplayer para os nossos leitores. Olha que maravilha. A gente está tentando mandar mais uma pessoa para cobrir todos os dias da Campus Party. Eu só vou poder estar num dia lá só. Vamos tentar cobrir todos os dias lá na Campus Party, se o pessoal liberar também mais algum jornalista do blog para poder estar fazendo essa cobertura. Mas podem esperar que a gente, que esse ano o RPG Vale vai levar para você um conteúdo bem bacana, bem focado no RPG. Vamos trazer as novidades da Campus Party do jeito que você gosta, a gente se acompanha o nosso blog. Vamos falar então pra galera conhecer um pouco mais do Tainan Bonaldo. E fala pra galera quem você é. Ele que é o nosso viciadaço em Poderoso Chefão Máfia, nosso especialista de plantão. Fala um pouco pra galera de você, Tainan. Bom, como eu disse, né, e vocês também disseram, meu nome é Tainan Bonaldo, da Sicília, na verdade, né? Vim de uma família siciliana muito conhecida pelos seus crimes hediondos, porém cuidadosos, na Itália. Eu sou um cara fanático por máfia. Você é descendente italiano de verdade? De fato, eu tenho descendência, mas... Curioso entre nós, eu não sabia dessa porcaria que... Ô, Mr. Gamer. Cuidado com o que você fala, senão, de repente, você pode ter um monte de cara armado esperando na porta da sua casa. Entendi porque que você falou cara especialista nisso. É uma descendência distante, mas eu tenho sangue da família Bonaldo, da Itália. Da onde seria, meu querido? Bom, sei lá. Bom, mais especificamente, então, deixa eu me lembrar aqui da onde que é. É da Itália, da Calábria, foi isso que eu quis dizer. Da Calábria, eu tava tentando lembrar este nome muito complexo. Calábria. Eu sou um desenvolvedor de softwares, não sou mafioso na realidade, né? Infelizmente não sou. E eu desenvolvo aplicativos para celulares e para web, enfim, este é o meu trabalho. Isso é o que você pode falar abertamente, né? O resto... Exatamente, muito obrigado pela observação. Isso é o que eu posso comentar abertamente aqui nesta mídia muito complexa, né, dos dias atuais. Abertamente é isso. Afinal, nós temos que manter a omerta. Não é mesmo? Manter a coberta, mano. Que coberta? Coberta, meu cara. Que coberta, o que é? Oberta. Mamma mia, viu? Onde tá a Roberta? Ai, ai. Então, roleplayers, vamos começar o nosso papo com uma pergunta bem simples. O que que é a máfia? De onde ela surgiu e... De onde saiu essa história toda aí? São três perguntas. Mas são muitas perguntas de uma vez? Tudo bem, então eu vou começar pela máfia, né? Ela tem um início, na verdade, em meados ali de 1800, entre 1800 e 1900, mas começaram a se estabelecer mesmo na década de 60, com a família Berletta. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Afinal de contas, só um comentário, né, que talvez algumas pessoas não devam saber. A família Don Corleone não existiu. É apenas um conto do nosso grandíssimo autor Mario Puzo, não é verdade? Berletta. Ela foi iniciada na década de 60 por Vito Berletta, que foi uma das primeiras grandes famílias que cresceram na Itália, né? O foco deles eram armas e narcóticos. Deste modo, ela era simplesmente uma das famílias mais ricas da Itália nessa época da máfia, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, inclusive. Além da família Berletta, tinha-se a família Turin, que uma grande parte dos seus homens foram mortos numa guerra contra os Berletta, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, não. Na verdade, era comum existirem guerras entre as famílias, né? Cada uma buscando poder, buscando mais áreas de dominação, enfim. E aumentando, consequentemente, seus comércios particulares, né? Digo drogas, digo armas, digo bebidas alcoólicas, o que era proibido na época, isto em si falando nos Estados Unidos, por conta da lei seca, entre outras coisas, né? Vamos só voltar um pouquinho pra galera entender. Aí você tá falando já das famílias que se tornaram as mais poderosas lá por volta de 1960, não é? E vamos falar só pra galera já manjar o que significa a máfia de verdade. Se eu não me engano, existiam vários nomes para definir esse termo mafioso de organizações criminosas lá na Itália, né? Tanto que um dos mais conhecidos é o Cosa Nostra, né? Que em português é o Nossa Coisa, Nosso Assunto. O nome máfia mesmo veio de uma peça de teatro, Mafiosi di Lavicaria, que é uma peça que falava sobre organizações criminosas dentro de uma prisão italiana. E a palavra máfia surgiu desse mafioso aí mesmo, que eles atribuíram a essa peça que começou a fazer sucesso junto na época que as gangues criminosas estavam começando a se criar lá na Itália, né? Aí então, já quase um século depois, elas começaram a ganhar poder, começaram a ficar fortes o suficiente e foram surgindo todas essas brigas de família, essas coisas que você estava comentando, né? Completar mais aí, só que a gente já vem isso para uma época mais moderna, porque o conceito de máfia na Itália teve até referência no período medieval, né? Aquela questão dos senhores feudais, a ideia de se libertar deles e você controlar o que os senhores feudais controlavam e exercer a influência na população, pequenos grupos de pessoas começaram a fazer isso. Então, na verdade, o conceito de máfia, essa ideia de um grupo, uma família, tomar esse poder de uma determinada área, começou aí. Na Itália, a primeira referência já é historicamente falando. A concepção de máfia é uma coisa muito antiga. O pessoal muito pega referência da década de 60, 50, mas é bem mais antigo que isso. Praticamente, eles usam máfia para você se referir a qualquer organização criminosa, né? Ou descrever algum crime, algum grupo de ligação com crime, né? Esse conceito de família mafiosa, não sei se o Bonaldo pode me guiar nesse caminho, mas se eu não me engano, esse conceito de família mafiosa, ele foi criado com os Corleone. Os Corleone, no caso, né, no fictício, mas os... Como é que você falou aí? Os Perneta ou Tainan? É a família Berletta. É, que na verdade, o Mr. Gamble, essas organizações criminosas geralmente eram famílias italianas, né? Já começou, na verdade, não surgiu esse conceito de, pô, vamos montar uma família e ela vai virar uma organização criminosa. Já era aquela garotada, aquelas pessoas que iam crescendo naquele ambiente, ou aquele avô que era o chefão, que era o magnata da parada, e ia agregando mais pessoas na família, ia passando um servicinho ou outro, e a família inteira acaba se tornando uma entidade, uma organização mesmo, não é? Inclusive, só retificando uma coisa que eu errei, que eu falei que as primeiras famílias surgiram lá em torno de entre 1800 e 1900, né? E depois eu acabei falando que a principal família foi na década de 60. A primeira família, assim, que tem-se algum registro, né, é a família Mazzini, que ela surgiu em 1830. Então é uma família bem antiga, na verdade, mas era uma pequena família da máfia italiana. Podem até ter existido outras famílias, porém menores, por isso existem poucos registros, talvez, né? Mas era aquela família que cuidava do bairro, né? É, exatamente, a família que cuidava ali do vilarejo, né? Contra inimigos, contra outras famílias. Então, alguém que quisesse roubar ou algo do tipo, né? Então, são as primeiras famílias ali que elas são bem raízes, né? Elas não tinham tanto essa questão de, pô, vamos traficar armas, vamos traficar drogas e bebidas, entendeu? Na verdade, essa questão de armas, drogas e bebidas só começou a se acentuar quando essas famílias italianas começaram, inclusive, a migrar para os Estados Unidos. Inclusive, isso ocorreu na década, começou a ocorrer de forma bem ilustre, assim, na década de 50. Então, na verdade, é isso, né? Não! Uma das coisas que acontece no filme Poderoso Chefão, fica muito claro que as famílias sicilianas são as mais, talvez, respeitadas entre a máfia, né? Por que a Cecília seria o lugar onde surgiu as maiores máfias, ou a máfia mais forte, assim, no caso? Por que que essa região é tão importante para a máfia? Eu não creio que há alguma relação com a Cecília, mas imagino que seja apenas uma coincidência o fato das famílias sicilianas terem crescido mais, terem aparecido mais, digamos, né? É, até porque nós tínhamos grandes famílias também, napolitanas e calabrianas. Famílias famosas, inclusive, né? Mas creio que possa haver alguma relação com a economia siciliana. Creio que seja nesse sentido. Ela é uma cidade que foi aí palco histórico para vários embates na Itália, né? Exatamente. Mas eu particularmente realmente acho que as napolitanas são melhores, assim, mais gostosas. Eu também. Sorvete napolitano é melhor, cara. Sorvete napolitana, pizza napolitana, porra. Ok, tá ótimo. Ah, mas a pizza, eu particularmente gosto bastante da pizza siciliana. Nunca vi ela, estaria aqui, né? Ah, eu nunca comi uma siciliana, cara. É, nem eu. Ai, ai. Não, depende do sentido, na realidade, né? Mas, bom, vamos pular essa parte, né? Vamos pular essa parte, porque somos homens casados, quase, né? Então, isso pode pegar mal. Esses termos de duplo sentido podem nos deixar muito enrascados, né? É, então. Vamos muitos barra vocês, né? Porque uma coisa que é muito legal, cara, que eu tava vendo a iniciação da máfia de testemunho de uma das pessoas que havia sido presa, né, já nos Estados Unidos, na década de 60. Foi já uma das primeiras grandes prisões, assim, que eles fizeram dessas organizações. Um cara chamado Joey Valatti foi um desses presos. Ele foi à subcomissão do Senado e falou tudo sobre a máfia. Abriu a boca, assim mesmo, de tudo que ele podia falar. E uma das coisas que ele falou é que é da iniciação. O candidato gangster recebe uma ordem para se aprontar e se vestir. Em seguida, ele é levado para um outro lugar, lá numa mesa grande, onde ele senta exatamente do lado do chefão. Todo mundo se une, fala alguns juramentos, blá blá blá, eu juro lealdade, ao caramba, quá. E depois cada um segura um pedaço de papel pegando fogo. Deve ser muito bizarro, cara. Ele diz que em várias famílias o soldado newbie, novato, ele só anda primeiro com um mais experiente para servir o padrinho. Depois que vai pegando experiência, ele vai subindo na hierarquia dentro daquela família. Assim, uma coisa que é que preciso deixar bem claro, que eu não sei se todos sabem, eu não sei se todos os nossos ouvintes, todos os nossos leitores sabem, a gente fala sobre o conceito de família, mas a família é um conceito pra eles também, né? Nem todos ali que participavam da máfia eram familiares deles. As pessoas que não eram familiares, geralmente eram os consiglieres. Faziam parte do braço da máfia, muitas vezes estavam ali perto do chefe, mas não quer dizer que eles eram parentes ou coisa assim, né? Tinha o chefe e o subchefe e tinham os capos, né? Os capos, se não me engano, são os caras que dão as ordens. É, então, são os cabeças, né, da família. E só, né? Só uma coisa, o Mr. Game Dev, se não me engano, o consigliere é basicamente o conselheiro do chefe, então ele pode ter um laço indireto da família, mas geralmente ele também tem um laço familiar mais forte, tá? Não, então, é justamente, acho que eu não me expressei direito, é que assim, é uma curiosidade, na verdade, né? A maior parte dos consiglieres, por incrível que pareça, eles não eram familiares dos chefes. É, geralmente eles eram ligados, muito ligados com o braço da máfia, mas eles não eram, não todos, né? Mas assim, a maioria deles não era consanguíneo dos chefes. Mesmo porque, cara, eu não sei se é válido o que eu vou dizer, mas eu acho que deve ser os caras que morrem primeiro, né, antes do chefe, né? Não, às vezes, se você pensar melhor, pra não levar muitas coisas pro lado pessoal. Quando você tem um cara da sua família sendo seu conselheiro, você vai relevar muitas outras coisas, né? Quando você tem um cara que não é um laço direto seu de sangue, às vezes você consegue pensar mais racional do que ficar relevando, pô, aquele é meu filho, aquele é meu tio, aquele é o caramba fácil. Você pode ver até o consigliere do Don Corleone lá no Poder do Chefão, ele mostra um pouco esse lado de ser o cara apaziguador, de falar, pô, cara, eu sei que é seu filho, mas você tem que pensar um pouco mais frio, você tem que acalmar, você tem que resolver isso da melhor maneira. Se fosse um cara da família dele, já, em todas as ações, ele ia relevar muito mais os laços de sangue. É, só um pequeno detalhe, o consigliore do Don Corleone, Ele era filho adotivo do Don Corleone, por sinal. É, na verdade, o primeiro consigliore que é apresentado no filme era também um senhor, bem como Don Corleone, que aparentavam ter uma idade parecida e que eles eram amigos de infância. Só que como o primeiro consigliore, que eu não me recordo agora o nome, perdão, ficou enfermo, alguém teve que assumir o cargo de consigliore, porque afinal de contas um Dom não pode viver sem um consigliore, né? Viver sem um conselheiro, melhor dizendo. Então, o filho adotivo, que era advogado do Dom, acabou assumindo o cargo de consigliore. Apesar de algumas contraindicações, digamos, de outras famílias, ou visões meio que, como eu posso dizer, como se dissesse que Dom Corleone não estava correto por colocar o tal do americano, filho adotivo, como consigliore, porque geralmente os consigliores eram italianos, no caso siciliano também. Consequentemente siciliano, por conta da origem da família. Não era o chefão, né? Não era o Dom que elegia ele, é as famílias, né? É aí que pega também. O próprio Dom tinha o direito de eleger o conselho dele. Apenas as famílias que elegiam, ele não tinha o poder para esse voto. Sim, é que era uma questão também de cultura de cada família, né? Nenhuma seguia à risca as suas raízes familiares, digamos. Né? Reiniciando o que eu tinha dito lá atrás. A gente tem o chefe, o subchefe e o conselheiro, os capos, depois vem os soldados e os associados, cara. Os associados é que é uma coisa engraçada, né? Eles não eram membros da máfia, eles não eram membros da família, né? Eles só cooperavam com os soldados e os capos, né? Com os empreendimentos, cara. Eles eram basicamente a base econômica, né, dos caras. Eles basicamente eram os caras que botavam dinheiro, cara, na máfia, pra você ter uma ideia. Ah, sim. Então, aí nos associados você tem políticos, empresários, todo tipo de pessoa que queria ter algum contato com eles. Por isso, sim, que chamam a Brasília de uma grande máfia, rapaz. Olha os associados, tá falando político, empresário. Hoje em dia tem jogador de futebol, músico, pagodeiro. Mas só retificando uma coisa, na época também os associados, eles podiam ser donos de redes de lojas. Muitas vezes os associados, eles eram protegidos também da máfia, né? Protegidos deles mesmos. É mais ou menos o que acontece em vários países, né? Eles próprios arrumam as brigas deles, falam, ah, nós vamos te proteger e vocês pagam tanto. É o que você vê que acontece nos filmes, né? Principalmente no Poderoso Chefão, né? O cara chega lá e fala, ó, nós estamos protegendo a sua família. Mas na verdade os caras estavam protegendo porra nenhuma, tava protegendo deles mesmo, né? Da briga deles, né? Exatamente, entendeu? Mas a gente entra exatamente na parte que a gente ia discutir. O surgimento da máfia. Porque várias famílias surgiram por dinheiro. Eu quero expandir os negócios, eu quero conseguir uma grana ali no feudo do lado ali, que surgiu na época medieval. Ah, eu quero conseguir vender mais café do que aquele vizinho, etc e tal. Mas também outras famílias surgiram só com o propósito de se proteger e proteger a comunidade onde eles viviam, não é verdade? Alguém tem que concordar, né? Com todo respeito. Não, com todo respeito, você tá certa, porque ninguém falou nada. Eu falei, pô, alguém tem que concordar, né? Não, mas é verdade, cara. Tanto que até no filme lá, que o Poderoso Chefão, que conta a história do Don Corleone lá nos Estados Unidos, retrata bastante isso. Ele não teria no primeiro princípio o propósito de se tornar o Poderoso Chefão, mas ele foi ajudando o bairro onde ele morava, foi ganhando influência porque ele ajudava as pessoas que estavam em volta dele e até chegar a ser o cara mais poderoso dos Estados Unidos. Exatamente, é que não era a intenção dele, na verdade, né? Como você mesmo disse, né? É só uma observação, voltando um pouquinho atrás. Capo, na verdade, não é somente capo. Capo é uma abreviação. O nome mesmo do cargo é Caporedime. Queria falar esse detalhe, mas vocês estavam falando, aí eu deixei, né? Na verdade, é Caporedime. Inclusive, se vocês pegarem o livro do Poderoso Chefão, ou Chefão, naturalmente, né? Vocês não vão encontrar capo, e sim Caporedime. Bem como vocês não vão encontrar consigliere, e sim consigliore, né? Que é o conselheiro. Consigliore é uma adaptação do termo consigliere mesmo. Consigliere, conselheiro em italiano, né? Consigliore, creio que seja algum tipo de adaptação no livro, né? Ou talvez a polícia não sabia, né? É, ou talvez... A polícia talvez falando não... pra você, aquele ali é seu consigliere? Não, é o consigliore. Ah, então beleza. Pode passar. Ou talvez até seja uma tradução incorreta, né? O capo é realmente uma abreviação de Caporegime, que é o gerente de cada grupo ali, né, de soldados que prestam serviços à família. Só que esses soldados são separados em equipes, né, como se fossem batalhões. E cada batalhão, cada equipe de soldados ali tem o seu Caporegime, certo? E são separados por regiões, que são as regiões dominadas pela família, no caso. Não! Não! É interessante falar também que lá por volta de 1960, 1980, uma família italiana destruiu e dominou todas as outras famílias que já eram famosas naquela época, né? Tinha a família Barletta, a Turin, que a Tainan comentou sobre ela, tinha a família Galo, até que a maior família mafiosa, chamada Cosa Nostra, lá por volta de 1980, resolveu dominar todas as outras famílias, e eles realmente conseguiram, acabaram com todas as outras que eram pequenas, tinham pouco poder, pouca influência, era mais aquelas famílias de bairros assim, e foram dominando uma por uma até chegar nas maiores e acabar com todas elas. Acabar nem sempre. Eles diminuíram, né? Absurdificando, foi em 1955 que a guerra entre as famílias aconteceu e a Cosa Nostra venceu. Como eu ia dizendo, acabar nem sempre. Em alguns casos, as famílias eram, de certo modo, absorvidas pela maior família. No caso, aí, a Cosa Nostra. Então, uma família pequena, simplesmente por não ter força suficiente para lutar e não ter com quem se aliar na luta, acaba simplesmente sendo absorvida pela família maior. Então, ela, em alguns casos, ela continua existindo, porém, ela é uma família que está abaixo da principal família. A grosso modo, uma subfamília dentro da principal família. Aí, nesse caso, eles perdem a influência que eles tinham, né? Porque a influência deles passa a ser da família maior. Por consequência, tudo aquilo que, sei lá, qualquer tipo de tráfico que eles faziam passa a ser um serviço que eles prestam para alguém. Já não é mais um serviço livre deles. É uma submissão, né? Bem como teriam seus impostos por conta disso, né? Então, se você é uma família menor e você quer fazer alguma coisa, legal, você vai fazer. Só que você tem que pagar um imposto para mim, entendeu? Então, por exemplo, 10% de tudo que você lucrar, 20% de tudo que você lucrar. E é exatamente o que acontece com a nossa política, a nossa bela política de hoje em dia, né? Então, você monta uma empresa, você tem impostos. Para quem? Para o governo. Que o governo faz o quê? Põe no bolso. É mais ou menos a mesma ideia, né? Não deixa de ser uma máfia o que nós temos hoje em dia. Também isso que eu tava falando ali atrás, né? Uma coisa que era engraçada é que os caras falavam assim... É o seguinte, você vai pagar 20, 30% do que você conseguir de lucro pra gente. E se você não pagar, a gente arrebenta. E aí, como é que o cara ficava nessa situação? Arrebenta não mata, né? Eles nunca matavam da primeira vez, né? Existia algum tipo de aviso, né? Como... Era uma proposta irrecusável primeiro. Exatamente. Era uma proposta irrecusável. Como até tinha no caso do filme, né? Mesmo, né? Do Chefão, a história, o conto do Chefão, né? Quando tinha o Johnny Fontaine, que era o afilhado do Don Leone, porque ele queria papel num determinado filme de cinema. Porém, o diretor lá, o fudidão, não queria dar o papel pro Johnny por algumas avenças pessoais, algumas briguinhas, porque o Johnny Fontaine tava comendo a mulher do cara, né? Mas tudo bem. E aí o cara não queria dar o papel, não queria dar o papel, simplesmente como o diretor de cinema não aceitou a proposta inicialmente, né, feita pelo consigliere do Don Corleone, o cavalo mais caro do tal do diretor, né, fissurado por cavalos, né, o cavalo mais caro, que era um cavalo extremamente valioso, apareceu morto na manhã seguinte à proposta, né? Então, cabeça do cavalo apareceu na cama, amanheceu na cama do tal do diretor, por não ter aceitado a proposta inicialmente. Então, era uma forma de mostrar que a família tem culhões, entendeu? Ou você aceita a minha proposta, ou a coisa vai ficar preta pra você. Era num sentido mais ou menos assim. Não! Não! A gente tá falando aqui desde o começo do podcast muito sobre o Poderoso Chefão. Por quê? Porque a máfia, ela se tornou uma organização criminosa que ao longo das décadas e do século foi ganhando tanto poder que depois de um tempo ela começou a ter uma visibilidade imensa no cinema. Então vamos falar pra galera um pouco sobre essa relevância que a máfia começou a ganhar no cinema até chegar ao Poderoso Chefão, que foi o divisor de águas da máfia na cultura popular, né? É, não só do cinema, mas na literatura também, né? Porque cinema foi apenas uma consequência de uma grande obra literária do Mário Puzo, que é O Chefão, né? O Padrinho, no caso, né? É o nome correto. É um nome original, na verdade, né? Daí, da literatura, foi pro cinema e que era só um retrato da realidade, né? Porque houve muito estudo do Mário Puzo sobre o que era a máfia naquela época, né? Como eles agiram. Então houve um estudo, assim, leitura de jornais, entrevistas com policiais, com alguns mafiosos, com alguns, digamos que funcionários da máfia, né? Com essas entrevistas, com esses estudos, chegou-se à obra literária do Mário Puzo, né? Que é o Chefão. Assim a gente consegue chegar à conclusão que haviam muitas relações entre a realidade e a obra. Então a gente tem uma ideia de como que agiam as famílias naquela época, né? É bem destacado no filme aquilo que a gente disse sobre as famílias persuadirem, né, digamos assim, os comerciantes a receberem a proteção deles. Mas eles também ganhavam dinheiro com outras coisas, né? Eles faziam arrumamentos, eles faziam contrabando, né, que gerava receitas para eles. Às vezes pagavam motoristas, né, para extraviar os caixotes e as cargas, né, que mais tarde ia parar na mão deles, né? Às vezes produtos roubados eram aparelhos caros ou eram produtos, roupas femininas. Inclusive é um dos itens mais favoritos, né, que o John Gott tinha, né? É uma das coisas que ele mais gostava de contrabandear, não sei porquê. Um dos esquemas mais curiosos que eles tinham é da infiltração no Sindicato dos Trabalhadores, cara. Durante várias décadas, né, todo o empreendimento de construção civil da cidade de Nova York era controlado pela máfia. E os mafiosos subordinavam, ameaçavam os líderes sindicais, né, para conseguir a parcela do negócio, sempre pro sindicato ficar com a obra daquela construção. Então assim eles conseguiam muita grana também, cara. Esse lance da máfia ser humanizada como uma família mesmo, isso foi uma das coisas que não existia no cinema antes do Poderoso Chefão. Mostrar que aquele clichê que existia no Scarface, em outros filmes, daquela de 30 e 40, de que a bandido, polícia e ladrão, e aquela coisinha boba lá, isso acabou no Poderoso Chefão. Vitor Corleone é um herói. A primeira vez que o Poderoso Chefão foi transmitido no cinema, os caras olharam pro Coppola e falaram: pô, você tá vendo aquele velho ali na tela? Ele matou não sei quantas pessoas. Ele é um criminoso, ele age fora das leis. Tem gente chorando pela morte dele, cara. Isso é sinônimo de um filme épico, as pessoas chorando, entendendo que aquilo não é um filme de polícia ladrão, que é um filme mais complexo, que é um filme de filosofia mesmo sobre a máfia, né? Aquela metáfora do capitalismo que o Coppola quis inserir nesse contexto. O primeiro filme do Poderoso Chefão, né, o The Godfather, ganhou 3 Oscars, cara, que na época já era uma coisa bem grandiosa, assim, pra qualquer filme. No mesmo ano ele ganhou o melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor ator. Ele foi selecionado para preservação pelo Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos, cara. Você tem uma ideia da importância histórica, né, que teve o filme. Não só a importância como filme, mas ele foi datado como importância histórica também, cara. Afinal de contas, é uma obra de arte. Tem gente que não gostou muito do terceiro filme, apesar de ter uma teoria da conspiração muito motherfucker naquele filme, né, que é a morte do Papa, que morreu um dia depois de ter se tornado Papa. O segundo filme é mais bacana também, mas o primeiro, ele definitivamente foi melhor. Marlon Brando ali foi, mesmo balbuciando as palavras com a boca torta dele, destruiu tudo que ele tinha pra destruir. Boca torta não, mais respeito. Ué. E aí, a galera que quer ver o impacto do Poderoso Chefão, é só ligar a televisão, você vai ver em todos os filmes que falam sobre máfia, alguma referência direta ou indireta com a obra do Mário Puzo e do Coppola pro cinema. Você vai ver os Simpsons parodiando o Poderoso Chefão. família Soprano, né? Onde o próprio autor fala que ele criou... Soprano. A família Soprano. Coppola, ele já tinha dirigido 8 filmes e tinha vencido o Oscar de melhor roteiro original em 1971 por Patton, acho que é o nome do filme. E ele estava em dívida com a Warner Bros. De $400 mil. Depois do estouro de orçamento do THX 1138. E diz que foi o George Lucas, cara, que convenceu ele a dirigir o Poderoso Chefão? Foi George Lucas, porque ninguém queria pegar esse roteiro de uma família mafiosa que não era necessariamente bandida. Naquela época, onde todos os mafiosos deveriam ser eticamente bandidos e adaptar eles pro cinema. O George Lucas falou, não, pega e faz da maneira que você achar que tem que ser feito. Então hoje o Poderoso Chefão se espalha aí para todas as formas de games, jogos, tudo que você pode imaginar que fala sobre a máfia tem um mínimo de referência por respeito a essa obra que foi tão grandiosa assim. Apesar de eu não achar que o game The Godfather seja um game esplendoroso, é um game legal, um game bacana pra se jogar. Só que ele lembra muito GTA, talvez, né? Sei lá. Exceto pelo fato dessa constituição de famílias, constituição da própria gangue e tudo mais, né? Eu acho que o que conseguiu representar melhor mesmo foi o próprio Máfia, né? Eu acho que de todos que já foi lançado era o melhor, cara. Nesse quesito de conteúdo, né? Mas ainda é uma mecânica meio GTA da vida. Uma coisa que é interessante do Godfather é que, embora ele não seja assim um jogo excepcional e tal, várias das dublagens, cara, foram feitas por atores dos filmes originais, cara. Pra galera ver a influência que o Poderoso Chefão tem, aquele personagem mafioso dos Simpsons, que é o Fat Tony, né, o Tony Gordo, dublado há mais de 13 anos pelo Joey Mantegna, que ele foi o Joey Zaza no Poderoso Chefão 3. Sabe aquele mafioso que tenta matar todo mundo na sala e tudo, lá metendo bala com o helicóptero e tudo? Uhum. Ele recebeu um convite para fazer um personagem no Simpsons, que era um mafioso também, Fat Tony. Aí a galera curtiu, foi ficando e até hoje é dublado pelo mesmo ator. Uma coisa que é engraçada também, só retificando um pouco do game, o Coppola, ele criticou o game, né? Ele não gostou do jogo do Poderoso Chefão. Então quer dizer que o jogo realmente deve ser uma bosta, não vale não, galera. Não, então, o pior é que ele foi bem aceito, né, pelos críticos de games, pela websfera, mas o Coppola não gostou nem um pouco do game, cara, e ele falou isso publicamente. Ah, mas sinceramente, eu me colocando no lugar do Coppola, talvez eu não gostaria também. Eu me colocando no lugar do Mario Puzo, provavelmente eu não gostaria também. Porque foge um pouco da ideia original, né? Porque você parte ali desde de um cara pequeno, que vai se tornando um homem do negócio, blá blá blá, blá blá blá, e vai subindo dentro da família, né? Até chegar ao ponto de criar a própria família. De fato, é de certa forma o que acontece com Don Vito Corleone. Só que o contexto é meio bizarro, assim, entendeu? Porque você tem as missões ali bem definidas, entendeu? Então é uma coisa meio artificial, bem GTA mesmo. Mas não que não seja legal, é um bom jogo para ser jogado. Pra fechar com chave de ouro esse nosso papo sobre a máfia, sobre o Poderoso Chefão, teria aquela pergunta que não quer calar. Mas para deixar mais interessante aqui, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer as nossas versões de paródias do Poderoso Chefão. Versões de paródias do Poderoso Chefão. É, quero ver a galera aí, quero ver o Tainan, que é fã também, já fazer a sua paródia aí, parodiando alguma parte do Poderoso Chefão aqui no podcast. Parodiando alguma parte? É. Olha, eu não sei imitar muito bem, viu, mas... Nós todos não sabemos. Algum dia... E esse dia pode nunca chegar. Eu vou lhe pedir para fazer um serviço para mim. Mas até esse dia, aceite essa justiça como um presente. Pronto. Essa foi a minha alusão ao mestre Marlon Brando. Show de bola. Tá, então eu vou fazer mais uma então. Empolgou, faz aí. Passei minha vida inteira. Calma aí. Fui condenado. Eu fui tão profundo que eu acabei ficando doente também, que nem o Dom Colhendo. Ah, tá, só vou falar a frase Tá, não vou imitar a voz dele, porque a minha imitação é muito ruim, uma bosta. É. Passei minha vida inteira tentando não ser descuidado. Mulher e as crianças podem ser descuidadas, mas não os homens. É isso aí. Porra, mano. Essa é boa. Se a vida lhe negar um sonho, seja forte o suficiente para lhe negar uma lágrima. Ah, eu vou tentar aqui, ó. Você veio da minha mesa, não me traz um copo de coca, não beija os meus dados e ainda pede para me estrar. Não, foi muito boa. Eu tenho que assumir. Arthur? Vai lá. Você vem ao meu podcast. Ok. Caramba, mano, foi foda. É lá. Você vem ao meu podcast. Fala que não gosta de RPG. Eu não sei o resto da frase. Tá bom, chega. Chega nessa porra. É um senhor Burmese gordo isso daí, entendeu? Isso é melhor, isso mesmo foi a melhor. Foi a imitação que eu tive na minha vida. Não vi essa coisa aí. Pô, Dan, sua vez aí, Dan, sua vez. Lasca, vamos lá. Deixe que seus amigos subestimem. Mano, parece o Seiya falando, velho. Você tá doidão, mano. Nossa, pior que eu começo a dar risada, não vou conseguir terminar a frase, cara. Nunca diga o que sente para alguém de fora da família. Ele foi ficando mais novo conforme ele foi falando, velho. Ele começou velho e foi ficando mais novo, cara. Você inventou o Benjamin Burton aí, mano? Não, encerra aí, vai ali. Ah, mano, vai encerrar, cara. Você curtiu o nosso podcast aí, se divertiu com a gente, mande a sua mensagem, a sua imitação do Vitor Corleone, manda o que você achou, o que você gostou ou não, pro nosso e-mail que é o rpgcast@rpgvale.com.br. Abração a todos aí que curtiram mais um episódio do nosso podcast Role Player. E vamos agradecer aí ao nosso querido Tainan Bonaldo, mafioso, que participou com a gente pra deixar esse podcast mais fodido de tão bom. Obrigado! Caraca, essa porra, maldito! Vamos ficando por aqui e... I will be back! Never has hurt me say. Todos os roleplayers rentais, tarados e doidões aí por garotas, RPGistas na internet já estão antenados. A gente não... Eu pensava que... Ai, ai. Rentais tarados é foda, cara. Ah, beleza, ó. Show de bola. Ei, faz aí, Dan. Cadê o nosso ente? Tá dormindo aí, o ente? Dan? Isso que dá pra gravar no podcast madrugado. A galera dorme no meio da parada. É, né? Ô, galera, foi mal. Peraí. Só uma coisa, cara. Isso aí. Você falou que vai estrear na semana que vem, mas o podcast vai sair na semana que vem, saca? Ah, é. Pô, galera, a tirinha vai estrear na semana que você cara tá ouvindo estrear, na verdade. Como é? É semana que vem mesmo, irmão. A gente tá gravando hoje, quarta-feira, 22h15 da noite, dia 25 de janeiro. É semana que vem, meu irmão. Porra! Aí, ó. Descobrimos pra que o bardo serve. Pra nos lembrar que a semana que vem é a semana que vem. Porra!